querendo terminar, achou que ia bater pé, acabou de se enganar. O seu jogo virou e quem tá triste é você. Eu tô feliz solteiro, eu tô mandando ver. Agora eu vou ter que desligar, e o som tá meio alto e não tá dando pra entender. Só que não vai sofrer, não vai chorar, que irá me desculpar, mas segue um áudio pra você. Eu tô livrinho na balada e ninguém mais me segura. Eu disse é zap, zap, zap, as mina pira, pira, pira, loucura, loucura. Eu tô livrinho na balada, ninguém me segura. Eu disse é zap, zap, zap, as mina pira, pira, pira, loucura, loucura. Banda X7, pegada inconfundível. A solidão tá no modo avião. Aqui não bate não, aqui não bate não. Nosso lance acabou e a missão é farriar. Não sei quem jogou água, mas o rondo eu vou passar. Agora eu vou ter que desligar, e o som tá meio alto e não tá dando pra entender. Só que não vai sofrer, não vai chorar, queira me desculpa, mas segue um áudio pra você. Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura. Eu disse é zap, zap, zap, as mina pira, pira, pira, loucura, loucura. Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura. Eu disse é zap, zap, zap, as mina pira, pira, pira, loucura, loucura. Solidão tá no modo avião. Aqui não bate não, aqui não bate não. Nosso lance acabou e a missão é farriar. Não sei quem jogou mais, mas o mundo eu vou passar. Um brilho no teu olhar, na tua boca, teu beijo me faz sonhar. Teu sorriso, tuas carícias, teu jeito especial. Venha comigo pro paraíso, eu vou te fazer mulher. Vamos marcar pra se encontrar naquele mesmo lugar. E em Cayena vou curtir com você, nas domingueiras vou dançar pra valer. No Café Arena é só curtição, Café Arena vem curtir de montão. E em Cayena vou curtir com você, nas domingueiras vou dançar pra valer. No Café Arena é só curtição, Café Arena vem curtir de montão. Zinho Absoluto, Zinho Absoluto, fazendo você dançar. Comando. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora, tra, tra, tra, tra, tra, as que comandam. Acelera aí, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, oi. DJ Maluquinho, bora beber, miséria. É maluquinho no comando. Te ver nessa noite vestida tão bela, Diga-me por favor se aceita de mim toda a minha vida. Essa aventura é mais divertida se estiver comigo. DJ Carlinhos Perco, Josiel Fest, no programa Show das Tribos, é eles quem comanda. Então me dá essa noite, me seduz em meu quarto, tem champanhe na mesa, me seduz que tu gosta, me rendo pra você. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Ele ligou terminando tudo entre eu e ele, e diz que encontrou outra pessoa. Ele jogou os meus sonhos todos pelas janelas e disse pra eu entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar, ainda brigou comigo. E disse em poucas palavras: por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amiga de alguém que eu tanto amei, se ainda está aqui comigo? Tô virado já tem uns 3 dias, tô bebendo que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e os planos, o que eu tava procurando eu achei. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. Carícias e declarações de amor, de testemunha o nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você, baby. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ver você. Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti. Vou sair te ver agora. Vou voltar a viver, pois sem você minha vida é vazia, sem graça, como o dia sem sol. Vou sair te ver agora. Vou voltar a viver, pois sem você, amor, eu não te esqueço um só segundo. Em casa, no trabalho, no meu mundo, gira em torno só de você. Eu estou apaixonada como Deus. ausência fez comigo. Acabou de vez com meu coração. Agora estou num beco sem saída. A minha companhia é a solidão. Queria ser feito de aço pra não pensar em você. Mas se você me falta,